O príncipe que comanda e domina a noite no Pará. É Retro. Bora começar! Juruna! Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. E aí? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Arrepia, DJ Edielson! Edielson. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, é o melô dos homens sinceros. Eu sei que hoje na Florentina tem muito homem sincero, hein? Quem é sincero aí, dá um grito! Fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar. Calma, Miguel! Me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. O caminho eu sei que é. Agradecer o carinho de toda a nossa nação retrô, toda a galera do Judas, que realmente quando o Príncipe Negro pinta aqui na Florentina é sucesso total. Obrigado. Obrigado, meu parceiro Rebelde, o Gordinho que dá show também aqui. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Perguntei à brisa errante se meu amor não vai mais voltar aos braços meus. Príncipe Negro Retrô. No murmúrio soluçante. Meu amigo DJ Valmix, aqui com a gente, alô Val. A história de um adeus. Aqui curtindo o Retrô da Florentina, obrigado. Vou seguindo a caminhar e não canso de esperar. Meu amigo Daí, o Neco, lá no Neco sou saudade. E nunca mais voltou e eu quero. Você quer? Que volte aos braços meus. E as abusadas! O amor que um dia disse adeus. Toma, tia Alexandre, aí tu me deixa chapar. Como eu quero. Ui. Que volte o amor que um dia me deixou. Que um dia me deixou. Meu amigo Júnior, lá do posto Ipiranga, aqui com a gente. Tá curtindo o retorno, obrigado, Júnior. A caminhar e não canso de esperar o amor que me deixou e nunca mais voltou. E eu quero que volte aos braços meus. Olha o coração, o amor. Minha amiga Mônica, um dia aqui com a gente, alô Mônica. Me deixou. Como eu quero Edielson. Que volte o amor. O Príncipe Negro. Que um dia me deixou, que um dia me deixou. É saudade, é retrô. Olha o esquisalinho. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Nosso amigo Caçu, me dando pirarucu, tá com a gente. Ontem fui a loura do açaí também tá aqui com a gente, Rebelde. Pirarucu e o açaí, ó. O tempo passou. Alô, banana! E a mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. E a sua esposa aqui com a gente, Alexandra! Não sei por que ela com outro foi casar. Eita, mulher! Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou o seu amado. Meu parceiro Farofa. Amante, amigo. Aqui com a gente, alô, Farofa! E os finais de semana fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. Tem a ponta. E ela quer bem. E o cabelo fala assim: não casou comigo porque eu nada tenho. Bora, Juruna! Edilson e Edielson. A onda agora é retrô. A onda agora é retrô. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Um, dois, três. Que o amor é apenas mais um sentimento. E a Paula manda essa aí pro Anderson Bolsinha, pra você, Anderson, essa aí. Os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Tá só no comecinho. Vai até 5 da manhã! DJ Edilson. O trio que faz a diferença. DJ Edilson. Há momentos no tempo em que paro e penso. Edilson e Rebelde Saudade. Que não há mais tempo a perder com você. Bora, Jurunas, bora, Jurunas. Todos jogam a vida para resolver. DJ André gravando tudo. Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer. Nosso amigo Paixão aqui com a gente lá no Siqueirão. Ô Paixão, na contagem, na contagem. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Bora, neguinho! E deixar tudo acontecer. DJs Edilson e Edielson, trazendo tudo o que há de melhor pra você. Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Quero ser importante. Vai! Eu sou filho do Raimundo e da dona Maria, da boca do Amazonas. E aí, Juruna? Quero sair pra conhecer. Meu amigo de Duarte, aqui com a gente, chama de Duarte. De um dia seja. Aí é considerado. Sei grande como o pai. Olha que dá o um trato aí. O cabelo dos irmãos Cedil Cediel. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Meu amigo Santoca também. Aqui com a gente, a primeira dama. Alô, Santoca! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Um abraço especial aos irmãos Coragem com a gente. Alô, Tocilandei. Galera do Brasileirinho. Vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Príncipe Negro Retrô. Importante, importantíssimo. Vai! Eu sou filho do Raimundo e da dona Maria, da boca do Amazonas. O Scooby do Sal! Aqui com a gente, chama o Scooby! De um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do Sul. Arriscando até perder. Tá de banana! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Olha que a Florentina tá ficando daquele jeitinho. E a galera vai lotando! Pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me

égua do som, égua da viagem. Que curtiu no retrô a bordo. Essa aí foi uma loucura, meu irmão. Quando tocou no retrô a bordo, foi o gol do Paysandu em cima do Remo. Não, não, não. Foi o gol do Leão em cima do Paysandu. E eu queria ouvir vocês agora. Quem sabe canta aí. Quem tá feliz, solta a voz. Eita! O hino das incomparáveis. Estão com a gente. Alô, os incomparáveis. O homem do Detran e nunca mutou Edielson. Fala, Regis. Fala, Rádio Nauta, tá com a gente. Lembro que você me falava que era amor para ser. Meu amigo Geleia GDB já tá na área, Geleia. Meu parceiro Mirim Explosão também. Aí, curtindo o retrô, chegando junto. Alô, Mirim. Sinceramente, meu bora, banana! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Alô, João! Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não falha a pena. Meu amigo Chaz aqui com a gente. Todos os irmãos Coragem na área. Aí você vai saber, saber, saber. Arrepia, DJ Edielson. Bora, Alexandre. Manda ver. DJs Edilson e Edielson. Já já tem muita saudade. Aí a farofa. Segura a farofa. DJ Edielson. DJ Edielson. Que coloca a galera pra dançar. João! retrô, muita onda, né? É muita onda aí, ó! Edilson e Edielson. O Edielson chegou! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. E aí? E posso falar, Príncipe Negro. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais do som. Me entregando a outra alguém. Vocês. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro não. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Meu parceiro Bracinho, aí conhece, olha o Bracinho, vai pra cima, minha irmã. Me entregando a outro alguém, você feriu meus sentimentos. Meu amigo Jefferson, saudade. Tá aqui com a gente, é retrô do ex. Alô Jefferson, tá aqui com a gente. Príncipe Negro, retrô. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. O maior sucesso da cidade está aqui. Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. Agora é pra chegar junto. Bora dançar coladinho! Lá vai o imperador! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, sozinho. Manda um abraço especial ao nosso amigo Siri lá da Caripunas aqui com a gente. E a nossa amiga Michele. Tá curtindo o retorno, Michele? É a filha do nosso parceiro Gago da Pista Negra. Cheio de aqui com a gente. Obrigado, Michele. A chorar minha dor. Meu amigo Alexandre, o homem da Petrobras aqui com a gente, aqui na frente, tá curtindo o retrô. Um abraço dos irmãos Edilson e Gelson. Olha o Alexandre, velha guarda na área. Minha amiga Tassiane, Rafaela aqui com a gente também. Curtindo o retrô também, obrigado, Rafael. Príncipe Negro Retrô. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só a onda sem o Príncipe Negro Retrô, meu irmão. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. E aí? Minha dor. Nossa amiga Ana Maria, lá do Pintos Lanches, tá aqui com a gente. Alô, Ana! Príncipe Negro. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica. Minha amiga Lady Chocolate. Alô, Lady! A empresária Amélia já tá aqui com a gente. Tá chamando a atenção do garçom, garçom. Eu mereci um pacote de cerveja. Aqui vai a empresária Amélia, rapidinho. Que junto de mim fizeste um lindo trabalho, Príncipe Negro. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalho. Bora, geleia. Agora na vida rica que estás vivendo. Eu passei no Mirim Explosão. Aí não conhece nada. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, o ar de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo. Meu amigo Leandro, Mega Super Pânico, já tá aqui com a gente, hein, Leandro? E a primeira dama aqui com a gente. E o churrasco, hein? Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro,